Olá pessoal, bem-vindos ao Potter News Cast. Eu sou a Ana Mendes, administradora do Potter News, e estou aqui com o Francisco. Olá Francisco. Olá, tudo bem? Está tudo? Bem, vamos mostrar os objetivos do nosso podcast. Este é um grande passo para o Potter News. É verdade. Decidimos criar este podcast para, de uma forma mais original, entreter os nossos visitantes, quem nós gostamos tanto. Estamos aqui para falar sobre tudo relacionado com Harry Potter e principalmente sobre as notícias mais atuais que saíram durante as últimas semanas. E é isso mesmo que vamos fazer mais daqui a um bocado. Hoje tivemos alguns problemas para fazer este podcast porque nem todos podemos estar aqui presentes. Queríamos ter aqui também o João, o nosso outro news poster, mas o João infelizmente não teve disponibilidade para estar aqui hoje. Esperemos que ele esteja na próxima edição. E é tudo. Para já vamos passar para as notícias mais recentes do mundo de Harry Potter. Até já. Até já. E vamos agora às notícias mais recentes de Harry Potter. Vamos falar primeiro no tão esperado trailer de Harry Potter e o Príncipe Misterioso. O que é que nos tens a dizer sobre o trailer, Francisco? O que é que achaste? É diferente dos outros cinco, mas no bom sentido. Afasta-se da linha dos outros. É um bom trailer. É sombrio. Toda a gente concorda comigo nesse sentido. Por causa do jovem Tom Riddle, da forma como ele fala, das coisas que ele pode fazer. Eu acho que sim. Eu também gostei muito do trailer. Comparado com os outros, eu até tenho a opinião que este é o melhor. Porque é bastante diferente. Os outros têm tido muita ação, muita ação, muita ação. E nem sempre correspondem ao filme, na realidade. Mas eu gostei bastante deste filme. E como eu falei várias vezes ao Francisco, acho que as falas mostradas no trailer parecem ser muito fiéis às falas dos livros. Pelo menos as falas do Tom Riddle e do Harry com o Dumbledore no final. Eu acho que pelo trailer, esperamos um bom filme. Mas obviamente que nós não sabemos mesmo o que é que havemos de esperar, porque na minha opinião a Ordem da Fênix teve uma grande publicidade, ótimos posters e wallpapers e um trailer excelente. E no final, quando se foi ver o filme, foi um filme muito aborrecido, digamos. Pelo menos para nós. Pelo menos para nós, exato. Nós estamos a dar a nossa opinião. Foi um filme que eu não achei grande coisa, sinceramente. Comparado com os outros quatro, estávamos habituados a ter filmes fiéis e bons. E a Ordem da Fênix tem muita coisa cortada. Mas... vamos agora então passar o áudio do trailer, por isso fiquem ligados, já a seguir podem ouvir o trailer de Harry Potter e o Príncipe Misterioso. Até já! O que você está olhando são memórias, neste caso pertaining to one individual. This is perhaps the most important memory I've collected. I'd like you to see it. In all the years Tom's been here, he's never once had a visitor. You're the doctor, aren't you? No. Who are you? Well, I'm like you, Tom. I'm different. Prove it. I can make things move without touching them. I can make bad things happen to people who are mean to me. I can speak to snakes too. They find me. Whisper things. Did you know, sir? Then? Did I know I just met the most dangerous dark wizard of all time? No. Espetacular este trailer de Harry Potter e o Príncipe Misterioso. E agora vamos falar do que aparece realmente no trailer. Para além do jovem Tom Riddle e do jovem Dumbledore, não é assim muito jovem, a conversa entre eles, também temos pequenos momentos. Não dá às vezes muito bem para perceber o que é. Temos a Ginny a ser atacada na toca. Vemos ela a perder a varinha, acho que é isso. Sim, sim. Temos o... mais? O... temos o lobisomem. O Greyback, um dos dobradores da morte. Pelo menos penso que é ele, né? O Harry também. O Harry, temos o Dumbledore. A lançar chamas, eu penso que isso contra deve os Inferi. Exato, na cena da caverna contra os Inferi, que é a única coisa que resulta contra eles. E obviamente temos o Ron, na cena em que é envenenado. Anel. Exatamente. Não, é na cena em que ele é envenenado. Assim. Em que o Harry Potter pega num bezoar e, graças aos conselhos do Príncipe Misterioso, não é? Pega num bezoar um e. Um bezoar que se tira de um estômago de uma cabra. Exatamente. O bezoar é uma pedra que se tira do estômago de uma cabra. E temos, obviamente, o Tom Riddle, que é o grande ponto do filme. Do filme e do, sobrinho, e do trailer. O ator é o sobrinho, obviamente, do Ralph Fiennes. Exatamente, e que é para ser semelhante ao ator que interpreta o Voldemort. E representa muito bem, por acaso, pelo que podemos ver pelo trailer. Exato, exato, pelo que nós podemos ver. Eu acho que vai ser interessante aquela cena no orfanato. E não só, temos muito no filme. E porque isto no fundo fica-se a saber bastante sobre o passado do Voldemort. No entanto, o Voldemort adulto não vai aparecer. Como já foi anunciado no Potter News e no livro sites. Também não aparece. Exato. Por isso é diferente. Não aparece. E pronto. Vamos passar para a próxima notícia, que foi um escândalo, digamos. Para todos nós. Nós ficamos muito chateados mesmo. O adiamento do filme. O adiamento do Príncipe Misterioso. Os fãs ficaram de tal maneira chateados que no próprio dia, passado uma hora ou duas, começaram a criar montes de petições. Que já tem milhares de assinaturas. Na primeira hora, a petição do Aclemência do Scar Potter já tinha. É indiferente, são todas juntas, já tinha mais de 2 mil assinaturas. Agora, essa petição está com 40 e tal mil assinaturas, e obviamente, nós, como sendo apoiantes da mudança da data do filme para novembro, novamente, decidimos juntar-nos a essa mesma petição. Portanto, o Potter News faz agora parte dessa petição. Quem ainda não votou, por favor, votem. Porque nós estamos a lutar pelos nossos direitos. Porque depois deste tempo todo, a Warner Bros. Sempre disse que amava os fãs e que fariam tudo pelos fãs. Que os fãs eram isto, que os fãs eram aquilo. Mas no final vem adiar o filme com propósitos apenas financeiros. Ou seja, eles só vão fazer isto porque pensam que no verão os filmes de Harry Potter, este filme de Harry Potter vai ter mais lucro. É verdade, realmente é no verão que eles lucram mais e a Ordem da Fênix atingiu quase as receitas da Pedra Filosofal, mas... Sim, exatamente, mas os outros filmes não foram lançados no verão e tiveram igualmente grandes valores. Eu acho que eles estão a ser um bocado burros, desculpem lá. E agora este já não interessa, porque a Câmara dos Segredos, o Prisioneiro de Azkaban, o Cálice de Fogo, já não, mas... A Câmara dos Segredos e o Prisioneiro de Azkaban não foram lançados nas férias. Tiveram grande sucesso, mas eram daqueles primeiros filmes em que não tinham grande ação. a partir de agora começa a ficar mais interessante e cada vez mais, independentemente de ser no verão ou não, vamos ter muito... O filme vai ter muito sucesso, não? Claro, independentemente, todos os fãs da saga, e nós sabemos que eles são milhões e milhões, vão todos ver o filme, seja em que data for. E mais de uma vez. Exato, e mais de uma vez. Eu geralmente vou ver duas, três vezes. Exato, portanto, eu também. Multipliquem isto tudo por milhões de fãs e vocês vão ver o resultado. E não só os fãs, tenho muitos amigos, milhões e amigas que gostam só dos filmes, nunca leram os livros. Mas nem que seja só por curiosidade, exatamente. As pessoas vão ver o filme porque é o Harry Potter. Já tem nome. Exato, é um fenómeno mundial. As pessoas, mesmo que não sejam fãs do filme, vão ver só por curiosidade, para ver o que é que aparece no filme, o que é que acontece ao Harry e às outras personagens. E pronto, eu acho que eles deviam ter, em vez de terem mudado para as férias de verão, podiam ter mudado para as férias do Natal, porque é uma época em que os filmes juvenis se adaptam bem. E eles iriam ganhar muito, muito dinheiro se fosse nas férias de Natal. Mas essa decisão cabe-lhes a eles, nós não temos mão no assunto. Outros argumentos do Sr. Alan Horn, o diretor da Warner Brothers, é que nós vamos ter mais, vai ser menos o tempo do Príncipe Misterioso para os Talismãs da Morte, mas nós já nos tínhamos habituado às datas. Claro. Era-nos indiferente ser daqui a 2 anos, agora é indiferente. Eu não sei em que é que eles estavam a pensar para fazer uma coisa dessas, porque os fãs estão-se completamente a revoltar. Tal como dizem os slogans, a rebelião vai começar, ou já começou. Eu não sei em que é que isto vai dar, mas esperemos que o filme não seja adiado. Vamos passar para a próxima notícia. Só uma coisa. Sim. Nós acho que também já não nos é possível ocupar a nossa data inicial, porque nós tínhamos o Harry Potter e o Príncipe Misterioso numa boa data, em novembro, mas essa data, a Summit Entertainment ocupou a data com o Twilight, da autora Stephanie Meyer, com o ator que desempenha Cedric Diggory no... Robert Pattinson. Exatamente. O Bolt, que é um filme da Disney, sobre um cão, que conta com a estrela pop Miley Cyrus, da série Hannah Montana. Valkyrie, com Tom Cruise e Stephen Fry, que é o narrador dos audiobooks do Harry Potter. E temos também um filme muito esperado, um dos filmes mais esperados do ano, que é o 007 Quantum of Solace, com o novo 007 Daniel Craig. E acho que já é impossível para nós recuperar a nossa antiga data, se pensarmos bem nisso. Mas não era preciso que fosse a antiga data. Era Sim. preciso que fosse em novembro, ou no máximo em dezembro. Desde que fosse por essa altura. Agora, nós estávamos à espera, faltavam 98 dias para o filme estrear e passaram a faltar basicamente um ano, o que é uma coisa horrível. Quando eu via a notícia no Oculumência, quase que me dava um ataque. Sim, eles agora tentam abafar isso com fotos e com novas notícias, mas... Não adianta, não há foto que nos valha o filme. Por exemplo, lançaram a primeira foto da Hermione, numa péssima qualidade. Exato. Uma a cara dela está toda que é o costume. Exatamente. Não existem assim tantas fotos oficiais em alta resolução. Existem umas 20 e tais, que para esta altura é inadmissível. Porque por esta altura, na Ordem da Fênix, já tinham saído quase todas as fotos promocionais. O Príncipe Misterioso tem sido o filme que menos... publicidade tem tido. Tem demorado mais tempo. Tem sido como o próprio nome, tem sido misterioso. Sim, é mesmo. Pronto, acho que é tudo sobre isto. É. Vamos passar então para a próxima. Temos que falar, obviamente, sobre a Genie no filme do Príncipe Misterioso, porque nós ouvimos falar que o que está a acontecer agora com a Genie neste filme é que todo o tempo em que ela não apareceu nos outros filmes está a ser completamente acumulado neste filme. E eu não sei se isto é uma boa ideia. Pois, já nos tem sido dito. A Katie Lang, a atora que desempenha a Xu Sheng no Harry Potter, nos filmes, afirmou que ia haver muita chatice entre a Ginny e a Xu. Mas já há muitos atores têm falado na Genie e parece que o filme vai ser umas vezes parece que o filme vai ser uma palhaçada. Tem falado muito nas hormonas, que a publicidade tem-se baseado nas hormonas e nos romances, e o filme é muito mais do que isso, é muito sombrio, tem partes muito, muito fortes. Claro, não nos vamos esquecer que o Dumbledore morre. Morre Dumbledore. Isto aqui não é nenhum spoiler, não é? Obviamente que quem visita o nosso site com certeza que já leu os livros todos. Esperamos nós. E não sabem. E obviamente que sabem que o Dumbledore vai morrer. Isso foi um momento de tristeza para todos nós quando lemos o livro. E os Horcruxes? Sim, os Horcruxes. Também é uma parte bastante importante do livro, porque vai determinar o destino de Voldemort. Vai torná-lo... O rumo do Harry, no sétimo filme. Sim, exato. Porque o Harry acaba por descobrir os talismãs da morte, obviamente. Acaba por descobrir que eles são reais. Mas os Horcruxes também são de grande importância. Pronto, e agora vamos falar no parque temático de Harry Potter. Que se chama o Mundo Mágico de Harry Potter. E esta semana chegaram notícias bastante animadoras para quem pretende ir ao parque. E eu pretendo, de certeza, vez que quando tiver dinheiro suficiente para lá ir. Mas isto é só em 2010, por isso até lá acho que vamos ter tempo para juntar algum dinheirinho, algumas poupanças para lá irmos. Mas as novidades são então que os Muggles, ou seja, nós, vamos ter varinhas. Vamos ter varinhas e vamos poder lançar feitiças. O que é uma coisa extraordinária, porque todos nós que adoramos o Harry Potter sempre sonhamos em poder estar no mundo de Harry Potter, rodeados por Hogwarts e Hogsmeade, e principalmente poder mandar feitiços. Não sei como é que vai ser, se vai ser uma coisa má, boa, mas para nós soa-nos bem. Uma coisa incrível que eu acho nesse parque é que eles vão construir Hogwarts, e Hogwarts é enorme. Eu se lá for, acho que me vou sentir... Vamos ver se corresponde às expectativas. Eu acho que sim, porque quem está a fazer o design do site é o mesmo que fez para os filmes, os cenários dos filmes. E pelo que nós vimos pelos cenários dos filmes, são fantásticos, e eu tenho a certeza que o mundo de Harry Potter vai ser um parque temático excelente. Acho que vamos mesmo adorar. É situado em Orlando, onde também há a Disneylandia. A Disney World, exato. Dos Estados Unidos da América. Exatamente. É onde se situam os maiores parques de diversões do mundo. Em Orlando. Em Orlando, exatamente. E vamos então agora falar de... Sobre o jogo do Príncipe Misterioso. Exatamente. O jogo do Príncipe Misterioso também foi adiado devido à data de adiamento do filme. Como já se esperava, no início a EA Games não sabia o que fazer, não sabia se haviam de adiar, se não, mas acabaram. Óbvio, como o jogo acompanha o filme, não ia ser lançado primeiro o jogo. É assim, o jogo é sempre lançado uns bons dias antes do filme, mas dado que o filme foi adiado 11 meses, o jogo também teve que ser adiado muito mais. Já estávamos à espera disso, e é uma notícia triste, porque pelas fotos e o trailer que surgiram do jogo, o jogo parece ser... Os gráficos ser... estão muito bons. Os gráficos estão muito bons, realmente. Parece real ao filme. Eu próprio tenho os jogos todos de Harry Potter, mesmo que não sejam para o computador, são para a PlayStation 2, e joguei todos eles. E eu adorei todos. Tem vindo a melhorar e a ganhar cada vez mais potencial. Sim, o da Ordem da Fênix foi bastante bom. Foi melhor até agora. Porque eles agora, eu já li. As caras dos atores. Os três primeiros jogos foram muito infantis. Que os três primeiros livros. Os gráficos não eram tão bons. Não tem nada a ver com o que consegue fazer agora. Ainda tinha a sua faceta infantil, por causa da Pedra Filosofal e Câmara dos Segredos, são filmes ainda mais dirigidos a um público infantil. Sim, mas é assim, mesmo a Câmara dos Segredos, eu acho que a Pedra Filosofal é mesmo mais infantil, mas a Câmara dos Segredos, eu acho que tem o aparecimento do Basilisco foi e tudo. Contestado, J.K. Rowling foi contestada por causa do lado sombrio da Câmara dos Segredos, que tem partes... Exato, eu conheci miúdos que ficaram aterrorizados com a Câmara dos Segredos, principalmente por causa do Basilisco, porque o Basilisco, a própria história em si, eu acho que porque aquilo, os Muggles baseia-se no racismo e é como andarem a matar pretos. Por falar em racismo, eu ainda um dia estava a pensar nisso. A J.K. Rowling consegue de uma forma bastante boa mencionar o racismo nos livros de Harry Potter. É os Muggles. Os Muggles e não só, os sangues de lama e os sangues puros. Pois. Não é? Ou seja, não estamos a falar de pessoas de pele escura ou asiáticos ou seja o que for que se costuma passar no nosso mundo, mas no mundo de Harry Potter as também pessoas andam... O racismo também existe. Exato. E de uma forma se calhar mais forte do que no nosso. Exato, nós todos nós sabemos como é o Lucius Malfoy e o Draco Malfoy, eles são completamente racistas. Uma das piores famílias. São, exatamente. Das mais antigas, mas das piores. Mas pelos livros, as famílias de sangue puro já se estão a extinguir. De tal maneira que vários alunos de Slytherin fingem ser sangues puros quando são meio sangues. Sim, Slytherin praticamente... Snape, por exemplo, o Snape é meio sangue. E o Harry é meio sangue e o próprio Voldemort é meio sangue. Exatamente, claro que ele sempre fingiu ser sangue puro. Exatamente. Mas pronto... Mas também por... Também tivemos uma boa notícia. Estão a pensar em refazer a Pedra Filosofal com a tecnologia que têm hoje. Que ia dar um jogo com muito potencial, mais fiel ao filme, se calhar, sem tantas tarefas. Sim. Que não são precisas. E se calhar até criar, por exemplo, a situação das poções. Uma das tarefas para chegar à Pedra Filosofal no livro é as poções. Já falei isso várias vezes com a Ana. Sim. Que tenho pena de não ter aparecido no filme, e pode ser que eles ponham essa parte. Eles vão refazer o jogo com os novos gráficos, ainda não tenho a certeza, mas eles querem continuar a fazer mais jogos de Harry Potter, porque são jogos que vendem muito e que têm muito potencial, porque temos muita coisa. Por falar nisso, por exemplo, o Senhor dos Anéis, mesmo depois dos filmes acabarem, continuaram a lançar o jogo, e ainda continuam. Existe um muito famoso que se chama The Lord of the Rings Shadows of Angmar, que é um jogo online bastante bom, com gráficos excelentes, e continuam a ser lançados cada vez mais jogos, por exemplo, de Senhor dos Anéis. Falar em jogo online, o produtor dos jogos do Harry Potter está a pensar em criar um MMORPG de Harry Potter, que para quem não sabe é um jogo online, onde nós podemos criar a nossa conta e jogar online com outras pessoas. E também é outra coisa que tem muito potencial para ter sucesso. Eu pelo menos jogava. Sim, claro. Assim, eu não sou muito adepta dos jogos online. Não costumo jogar. Eu já me tentei inscrever num RPG. Daqueles do tipo em que nós nos inscrevemos na escola de Hogwarts e temos as aulas e temos trabalhos de casa, tal como se estivéssemos a viver mesmo em Hogwarts e tivéssemos que. E fôssemos alunos mesmo da escola. Mas obviamente que isso é preciso uma pessoa disponibilizar grande parte do seu tempo para fazer isso. Sim, mas isso são jogos que não são oficiais, nós estamos a falar de uma coisa que Exato. Um jogo oficial obviamente que seria muito melhor. Electronic Art Games, que é mais conhecida por EA Games, tem muitos jogos, tem os Sims, tem o James Bond, tem o Senhor dos Anéis, consegue fazer jogos muito bons e com certeza vai fazer uma coisa muito grande. Sim. Em que nós não nos fartemos e que vai ser bom. Pronto. E agora, a seguir, vamos passar para a parte dos fãs, que hoje não temos nenhum fã, porque ainda não tínhamos anunciado o nosso blog do podcast no Potter News. Mas para quem quer saber, podem mandar as vossas sugestões musicais para o e-mail anamendes@potternewspt.com. E mandem as vossas sugestões musicais. Não precisam de ser Harry Potter. Músicas da banda sonora de Harry Potter. Podem ser músicas que vocês queiram dedicar a alguém. Por isso, mandem-nas. E depois temos outras opções ainda para quem quiser participar no podcast, que é... Entrevistas. Em entrevistas, através do Skype. Para isso, é preciso instalarem o Skype. Vão a www.skype.com, instalam o Skype no vosso computador e necessitam, obviamente, de um microfone. É tudo que vocês necessitam. Um microfone. Microfones agora são bastante baratos. Compram-se em qualquer sítio. Falam connosco, são entrevistados, falam das vossas experiências sobre Harry Potter, como souberam da saga ou não. E para o caso de não quererem fazer dessa maneira e não tiverem microfone, podem sempre mandar-nos as vossas histórias para o mesmo e-mail, anamendes@potternews.pt.com, e nós vamos lê-las aqui no podcast. E pronto, vamos passar então para a parte dos fãs. Até já! Estamos de volta. Agora vamos falar sobre as nossas experiências de Harry Potter e como é que ficamos a conhecer os filmes e os livros. E vou começar eu. O Francisco quer que seja eu a começar. E, tu é que és a administradora, como é que estou? Está bem, primeira então. Senhora. Está bem. Pronto, então vou começar eu. Eu ouvi falar pela primeira vez do Harry Potter quando a Pedra Filosofal estreou nos cinemas. Eu sempre adorei filmes de fantasia e de magia também. E quando descobri que isto era um filme sobre feiticeiros e de fantasia em geral, eu decidi ir ver, porque eu costumo ir ver esse tipo de filmes. Fui ver ao cinema e obviamente adorei. Achei a história do Harry excelente e além disso eu tinha 11 anos. Na altura, ou seja, eu tinha exatamente a mesma idade do Harry. Parecia que eu estava a sentir o que ele estava a sentir. Obviamente que eu nunca fui maltratada por ninguém, como ele era pelos Dursley. Mas pronto, vocês entendem a ideia. Ter a mesma idade dele fazia-me estar mais perto do que ele estava a sentir. Pronto, e obviamente, depois de eu ver o filme, decidi comprar o primeiro livro. Li o primeiro livro, adorei, comprei o segundo, depois o terceiro, depois o quarto, que tinham saído já há algum tempo atrás, portanto eu pude comprá-los aos 4 filmes. Mesmo já não aconteceu com a Ordem da Fénix. A Ordem tivemos da Fénix. Esperar. Exato, tivemos que esperar pela Ordem da Fénix. E entretanto foram saindo também os filmes. Um dos meus filmes favoritos é A Câmara dos Segredos, mas o meu filme favorito é mesmo O Prisioneiro de Azkaban. Não é o meu livro favorito. O meu livro favorito é A Ordem da Fénix. Daí o filme ter sido uma grande desilusão para mim. Mas pronto, a partir daí eu tornei-me uma grande fã de Harry Potter, de tal maneira que há mais de um ano atrás decidi que queria fazer alguma coisa por Harry Potter. Então decidi criar um site. E eu pensei na melhor maneira de criar um site. E pensei, então vou criar um blog, que é uma maneira grátis de informar os fãs, e foi isso mesmo que eu fiz. Dei-lhe o nome de Potter News, que era um nome que eu já andava a magicar na minha cabeça há muito tempo, e eu pensei que o blog não ia receber visitas nenhumas. Entretanto, mais gente e mais gente começaram a comentar as notícias, e eu fiquei mesmo contente, fiquei mesmo feliz das pessoas estarem a prestar atenção ao meu blog. Comecei a aliar-me com outros sites importantes de Harry Potter, mundialmente conhecidos, e cá estamos hoje, aqui no Potter News. Claro que eu tive bem há um ano a trabalhar sozinha no Potter News, e depois decidi que precisava de ajuda quando comecei a estudar outra vez. Eu já não tinha tempo para tudo, e abri então inscrições para quem se quisesse candidatar a um cargo de news poster no Potter News. E foi aí que, ou melhor, o Francisco não surgiu. Ele não se inscreveu como news poster. Mas já tinha surgido. Sim, mas porque o Francisco eu conheci-o virtualmente através de um comentário que ele fez no Exército de Dumbledore, que é o nosso grupo de fãs. Faz em outubro um ano. Exatamente. Pronto, e ele fez um comentário lá a perguntar-me como é que aquilo funcionava, e eu respondi-lhe. Entretanto, trocamos os nossos e-mails, começamos a falar pelo MSN, eu descobri que ele escreve muito bem. Obrigado. E então, isso foi sempre o que eu quis para o meu blog. Foi alguém que escrevesse bem, porque eu considero-me uma pessoa que também escreve bem. Isso devo muito ao meu pai. O meu pai é um grande escritor, ele escreve mesmo bem. E então, eu decidi pedir ao Francisco para se juntar ao Potter News. Ele de início estava assim um bocado na dúvida, disse que... Mas era uma coisa que eu já queria há algum tempo. Exato, queria, mas disse-me que às tantas não ia ter tempo. Mas no final de contas eu consegui convencê-lo a juntar-se ao Potter News e ele, pronto, lá aceitou. Passados uns tempos, juntou-se a nós o João. Que já é muito mais recente com o Francisco, mas também faz um trabalho fabuloso no Potter News. Eles, como vocês podem ver, vocês têm notícias atualizadas todos os dias. Eu e o Francisco muitas das vezes nem temos tempo para prestar notícias. Exatamente. Porque o João já as prestou todas. Nós às vezes estamos a falar com o João e dizem, fogo João, já... Ouviste, João, para com isso. Já prestaste tudo. É que ele nem deixa espaço para nós. Nós às vezes queremos chegar ao computador e... anunciar uma notícia, mas não podemos porque ele já pôs tudo lá, não há mais nada a pôr. Pronto, mas eu agradeço muito ao João também de se ter juntado a nós, porque ele faz um grande trabalho, ele e o Francisco, obviamente. Eu estou muito grata disto ter aos dois. Pronto, há pouco tempo atrás, o Potter News tornou-se finalmente um site. Uma coisa que já estávamos à espera há algum tempo, já desde o início que eu conheci a Ana, ela já dizia várias vezes que queria que o Potter News fosse um site. Sim, e finalmente consegui arranjar uma maneira barata de conseguir transformar o Potter News num site e estou muito feliz. Entretanto, também comecei a trabalhar em Photoshop e sou eu que faço os designs todos do site e fico mesmo muito contente. E uma coisa que me acontece várias vezes é eu tenho que resistir à tentação de andar sempre a mudar de design, porque, como vocês já devem ter reparado, o Potter News já mudou de design muitas vezes. E isso é porque eu de vez em quando lembro-me à noite e dá-me a inspiração e eu começo a fazer um design completamente novo e decido pô-lo no site. Mas pronto, é isso. No fundo é isso, eu dedico-me diariamente, tal como o Francisco e o João, ao mundo de Harry Potter. E esperemos um dia sermos conhecidos e virmos a conhecer os atores, que nós achamos assim um bocado impossível, mas nunca se sabe. Muito. Nunca se sabe. Eu pelo menos estou a pensar a ir à premiere do Príncipe Misterioso, caso seja em julho. E pronto, agora vou passar ao Francisco. Francisco, como é que... Eu conheci? Sim. Eu não foi pelos filmes, foi pelo livro. Eu já desde pequeno que gosto muito de ler. Um dia o meu pai trouxe-me o Harry Potter e a Pedra Filosofal para casa. Eu li... Gostei muito, fiquei viciado, aquilo foi um vício. Depois vieram os filmes, vi sempre os filmes, fui sempre ao cinema, vi cada filme, vi no cinema duas vezes. E comprei A Câmara dos Segredos, o livro, li, quis ler Prisioneiro de Azkaban, quis ler O Cálice de Fogo. Depois veio tudo por aí fora, cada vez fui gostando mais de Harry Potter, é um vício. Às vezes os meus colegas não podem ouvir falar de Harry Potter, que já enjoou, mas depois veio a Ordem da Fênix, tivemos de esperar, fui comprar, foi o meu pai no dia a comprar, veio o Príncipe Misterioso, que também foi o meu pai me comprar, foi o meu pai que nos comprou a todos, e alimentou-me sempre esse vício, e eu leio os livros, vejo os filmes, e trouxe muitas coisas boas. Se não fosse pelo Harry Potter, não conhecia a Ana, nem estava aqui ao lado dela. Pronto. Também é verdade. Nós devemos isso a Harry Potter. Harry Potter, eu em outubro do ano passado, como a Ana disse, comecei a chateá-la no ED, porque não conseguia criar a minha conta. Depois conhecemos-nos pelo Messenger, falámos, não sei o quê. Depois foi em dezembro, quando o Potter News estava numa das mudanças súbitas de design, e eu entrei. A minha primeira notícia que eu escrevi foi sobre o Tom Felton. Das Felton Beats no YouTube, lembro perfeitamente, e nesse dia em que publiquei a minha primeira notícia fui com a Ana ver Sweeney Todd, que ela também gosta muito. Fomos, sim senhor, fomos ao cinema. E foi muito giro, e foi graças ao Harry Potter que eu conheci a Ana e o João, e que vamos ter as convenções, que já vamos falar mais tarde. Sim. Pronto. E pronto, então vamos agora então falar das convenções. As coisas estão a andar muito devagar, porque infelizmente o nosso grande amigo Daniel, do PT Reducto, não tem aparecido na internet. Anda desaparecido. E ele é que ficou de tratar de passar o design do site das convenções para o próprio site. Por isso o site ainda não está online. Eu estou à espera de ouvir uma resposta dele. E estamos os dois à espera de uma resposta da FNAC, do Norte Shopping. E à espera da resposta da Editorial Presença. Eu não tenho ideia de como as coisas estão a andar. Mas para quem não sabe, nós gostávamos de fazer duas convenções de Harry Potter. Uma no Porto e outra em Lisboa, na FNAC do Norte Shopping e na FNAC do Colombo, respectivamente. Já a FNAC do Colombo já está confirmada, graças a Deus. Exatamente, a FNAC do Colombo já está completamente confirmada, agora já estamos a tratar da decoração. E eu gostava até de vos aconselhar, em termos de decoração, se vocês querem comprar alguns objetos relacionados com Harry Potter que não existem em Portugal, como as camisolas, as gravatas, os cascóis, as varinhas, madeira, principalmente. Não em plástico. Exato, porque as varinhas da Warner Brothers não são feitas em madeira, são feitas em plástico. E as varinhas do site Alivant, que é www.alivant.com, são varinhas feitas em madeira, detalhadas à mão. São lindíssimas, e eu posso vos dizer que são mesmo varinhas excelentes, porque eu própria tenho uma. Juntamente com a varinha vem uma caixa azul, também lindíssima, com uma bolsa de veludo e a descrição da varinha. Por isso, se vocês querem comprar alguns produtos de Harry Potter, passem pelo Alivans, que é uma loja, até tem a loja virtual, onde podem experimentar virtualmente as varinhas. É realmente fantástico. E é a partir dessa loja que nós estamos a planear arranjar objetos para vender nas convenções. Portanto, vamos ter que falar também com o pessoal do Alivans para ver se eles nos autorizam a vender cá o material deles. Depois, obviamente, vamos ter ainda uma surpresa da parte da Rede Flu e da Voz Delirante. Mas isso não vamos falar agora, porque surpresa é surpresa, não vamos estar a revelar nada disso. Obviamente, vamos também passar um filme, ou dois, ainda não sabemos exatamente se vamos passar um ou dois filmes, porque se forem dois filmes, se calhar ocupa-nos demasiado tempo. E por isso criamos uma sondagem no Potter News sobre que filme é que gostarias mais de ver nas convenções de Harry Potter. À frente está a Ordem da Fênix. Exatamente. E logo a seguir o Cálice de Fogo. Exatamente, e logo a seguir penso que é o Prisoner of Azkaban. Exatamente, pela ordem. Ou seja, estão pela ordem. É como eu costumo dizer, que está constatado que as pessoas, o último filme que viram de Harry Potter é o que mais gostam. Ou seja, eu acho que isso é um bocado psicológico. Eu consigo distinguir os filmes bons dos filmes maus. Há pessoas que não conseguem, mas pronto, não vamos discutir isso. Gostos não se discutem. Exato, gostos não se discutem. Vocês já sabem a nossa opinião, nós não gostamos nada da Ordem da Fênix. Mas pronto, eu estou à espera que o Príncipe Misterioso seja a grande revelação do David Yates. Mas ainda estamos para ver. E também vamos ter uma discussão sobre os filmes e os livros de Harry Potter, e muito provavelmente vamos ter também um concurso, onde ainda não sabemos qual é o prémio, mas o concurso será do tipo fazer um tipo de teste, onde os fãs vão ter que responder algumas perguntas sobre Harry Potter, que provavelmente sabem, né, se forem fãs dedicados, e quem tiver a maior pontuação ganha então o prémio que nós vamos oferecer. E pronto. É tudo sobre as convenções. A seguir vamos passar música, as nossas músicas favoritas. E como vocês sabem, se querem mandar as sugestões musicais, enviem para o e-mail anamendes@potternews.pt.com. Até já! Can't hear ya. teach you a brand new dance tonight. So move your body. You gotta help us, Hogwarts. Together we can do this thing. Are you ready? Are you ready? To rock and roll, I spin around like a crazy elf. I dancing by himself, I boogie down like a unicorn. I no stop until the break of dawn. I put your hands up in the air like an ogre, just don't care. Can you dance like a vulgar? Esta foi a Do The Hippogriff das Weird Sisters, que na verdade são uma banda masculina, para quem não sabe. E prontos, agora vamos falar de... do filme Harry Potter e a Pedra Filosofal. Que vai ser a nossa nova rúbrica. Em cada uma das emissões do nosso podcast vamos falar ou de um filme, ou de um ator, ou de uma personagem. E nesta primeira emissão decidimos escolher o primeiro filme de Harry Potter, por isso vamos falar sobre esse mesmo filme, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Podes começar, Francisco. Eu acho que é um filme que está bem feito. É o filme, é o primeiro, é o que está mais infantil. Acho que nisso todos concordamos. Mas é um filme para a família, sobretudo. Está muito bem feito. É um dos melhores. Sem dúvida, mantém-se fiel ao livro em algumas coisas, na maioria delas. Sim, na maioria, sim. Escapa em alguns pormenores, mas que não são importantes e que não afetam a história em si, porque, como a J.K. Rowling disse, a Pedra Filosofal são como episódios individuais, não é uma sequência seguida. É mais a apresentação àquele mundo e temos episódios individuais para apresentar cada coisa. Cada conteúdo. Exato, o que eu sinto na Pedra Filosofal é que, ao contrário dos filmes mais recentes, a Pedra Filosofal tem a magia que se perdeu nos últimos filmes. É verdade. Não sei se é pelo facto de ser realizado pelo Chris Columbus, mas eu acho que os dois primeiros filmes são os mais mágicos da saga toda. Também temos que admitir que a partir do terceiro as coisas começam a ficar mais sombrias, mesmo a partir do segundo. E assim, no primeiro obviamente que aparece o Voldemort, mas as pessoas estavam muito mais ansiosas de ver o Voldemort no Cálice de Fogo. De tal maneira que até nos trailers nem sequer o Voldemort foi mostrado, por ser uma surpresa mesmo. Pois. Mas estamos a falar da Pedra Filosofal, obviamente. E faltaram cenas, como por exemplo na parte em que eles deixam o alçapão e existe o desafio das poções, que não existe sequer no filme. Mas eu acho que de resto o filme está bastante fiel. E eu adoro, uma coisa que eu adoro bastante no primeiro filme é o Quidditch. Acho que está muito bem feito para uma pessoa imaginada. O Quidditch é o melhor. Sim, eu acho que é mesmo as melhores sequências de Quidditch nos filmes de Harry Potter, acho que são mesmo as de primeiro, onde ele apanha a Snitch com a boca. E toda a gente sabe que isso vai ser muito importante nos Talismãs da Morte. Depois podemos ver que no segundo eles já alteram o campo, temos um fosso na Câmara dos Segredos, onde o Harry e o Draco andam a fugir das Bludgers e atrás da Snitch. Sim. E isso é outra coisa que se começa logo a notar. Logo no início da Pedra Filosofal é a rivalidade entre o Malfoy e o Harry. O Harry, desde o momento em que o Harry lhe diz que sabe escolher os próprios amigos. E o Malfoy fica com uma cara isso de... Isso é outro detalhe, porque isso acontece nos Peixes de Hogwarts e não... Exato, pronto. É um detalhe, não interessa. Não interessa onde acontece, mas acaba por acontecer mesmo no filme. Isso é uma coisa que se costuma fazer nos filmes, é eles por vezes mudarem os locais ou mudarem a fala para outra personagem. Isso acontece bastante. É que tem acontecido bastante. Mas no fundo está lá a informação. Por exemplo, no segundo filme, quando a Hermione diz medo de um nome só aumenta o medo pela coisa. É o Dumbledore que diz no primeiro. É o Dumbledore que diz... Na Pedra Filosofal. Na Pedra Filosofal, enquanto não é Harry Hermione. Está na aula hospitalar. Mas, dada a situação em que a Hermione diz isso, foi muito bem emprega essa fala. Pois foi. Eu acho que melhor do que na situação com o Dumbledore. Que sim. Eu acho que sim. Ah, e obviamente temos que falar do Dumbledore no primeiro filme, porque é o Richard Harris. E o Richard Harris é tudo que eu sempre imaginei no Dumbledore. Mas uma coisa que eu e tu já falámos foi que não consegui... Fazemos-vos a pergunta, vocês conseguem imaginar o Dumbledore dos dois primeiros filmes a combater como viram o Michael Gambon a combater, o Dumbledore atual a combater na Ordem da Fênix? Não conseguimos imaginar aquele Dumbledore simpático, caído, afável, caloroso a combater daquela forma? Não se consegue, porque ele no fundo ele até parece um pouco frágil, o Richard Harris, mas ele é muito sereno, que é uma coisa que se nota muito na personagem do Dumbledore. O Dumbledore adora o Harry. Eu acho que o Michael Gambon não consegue mostrar tanto isso. Às vezes até transmite que um certo desprezo, às vezes é o canal. Exato, principalmente no Cálice de Fogo. No Cálice de Fogo ele... Parece uma obrigação para Dumbledore, porque ele faz por gosto. Não mostrar o amor que ele tem pelo Harry, porque ele gosta verdadeiramente, quem lê o livro, não é? Sabe muito bem que o Dumbledore adora o Harry. E obviamente, agora no Príncipe Misterioso, o Dumbledore até tem uma fala em que diz: eu não estou preocupado, Harry, estou contigo. Onde ele demonstra realmente que adora o Harry. Mas não, eu não consigo imaginar o Richard Harris a combater. No entanto, eu gostava muito de vê-lo a experimentar isso. Era. Acho que seria interessante. A estrutura deles, ele é muito... Era um bocado largo, o Richard Harris, aquele Dumbledore. Sim. E este agora é mais magrinho, se reparar. É. E também tem uma estrutura mais, mais adequada, mais forte. Eu gostei muito de o ver a lutar, das vezes em que ele luta. E a cena da Ordem da Fênix, que é uma das que eu gosto mais, quando ele escapa com a Fox. Sim, é uma das melhores cenas sim, do filme. Está muito bem feito, os efeitos especiais estão muito bem feitos. Falando em efeitos especiais da Ordem da Fênix, estamos a falar da Pedra Filosofal. A Filosofal ainda não tinha os recursos. Não. Porque já começou as gravações em 99, acho eu. Exato, o filme saiu em 2001, salvo eu. 2001, exatamente. Porque eu tinha 11 anos, portanto saiu em 2001. As gravações já tinham começado em 99. Pronto, exato. A tecnologia não era tão avançada como é agora, nem existia a captura de movimentos Para quem não sabe, foi inventada pela Weta Digital, que foi a empresa criada pelo Peter Jackson para O Senhor dos Anéis. Ou seja, foi no Senhor dos Anéis que a captura dos movimentos foi inventada e agora toda a gente usa captura de movimentos para fazer criaturas, como, por exemplo, no caso do Senhor dos Anéis foi o Gollum. E em filmes de animação também se usam muito, no Shrek, por exemplo. As criaturas em que é preciso movimento humano, o que é que eles fazem? Eles vestem um fato, normalmente bastante apertado, pode ser um fato azul, branco ou verde, de acordo com o fundo do pano, que tem uns pontos, e o que é que acontece? Enquanto o ator se move, ao mesmo tempo ele está a aparecer no ecrã, mas já caracterizado pela personagem. Ou seja, ele está digital. Ele está a aparecer digitalmente no computador, que... já como personagem. Pois. Que é excelente. É uma coisa... Isso trouxe um avanço enorme na tecnologia. E obviamente que eles usaram isso, eu lembro-me em quem? No Grop, no irmão do Hagrid. Exatamente. Eles usaram essa tecnologia. Eu estava a ver se me lembrava de quem é que eles usaram essa tecnologia, e foi no irmão do Hagrid. Mas efeitos na pedra não estão maus. Não estão, porque até vemos os fantasmas. Os fantasmas, vemos, os feitiços, obviamente. Os feitiços estão espetaculares. A maior parte conjurados pela Hermione. Sim, claro. O Salem, Lacar não inflamar, é Ingardium Leviosa. E essa é outra coisa que eu estava a discutir com o Francisco há bocado, é que os feitiços, nem todos os feitiços que aparecem no filme aparecem nos livros. Mas saibam vocês que, embora esses feitiços não apareçam nos livros, pela J.K. Rowling. Exatamente, foram feitos pela J.K. Rowling especialmente para o filme. Porque, salvo erro, eu não sei se a J.K. Rowling continua a trabalhar nos filmes, penso que não, mas pelo menos nos dois primeiros, penso eu, ela foi lá ao cenário e trabalhou com o Steve Claus, que exatamente. É o guionista dos quatro primeiros e dos que seguem, porque acho que não foi do Sim, da Ordem da Fênix. Não, da Ordem da Fênix não foi. Foi só. E já acabou os guiões dos Talismãs da Morte. Exatamente. Outra notícia recente, que ainda não falámos aqui, foi que o Steve Claus já acabou o guião dos Talismãs da Morte, a parte 1 e a parte 2. Agora está à espera que o estúdio fale com ele para saber se são precisas alterações ou não. Exato, quase de certeza que vão haver alterações. Claro, e ele próprio diz, porque ele dá-se muito bem com a J.K. Rowling e tem-se tentado manter fiel, mas como ele próprio diz que é muito complicado seguir, fazer o guião com o que têm cortado durante os filmes. Mas lá está, não depende dele. Eu um dia, quando pouco depois de sair a Ordem da Fênix no cinema, os fãs brasileiros no site oclumencia.com.br estavam um pouco revoltados com o filme, porque acharam que não era nada, nada fiel, que também era a nossa opinião. E a maior parte deles estava a culpar o Steve Claus. E eu várias vezes comentei lá a dizer que a culpa não é do Steve Claus, porque o filme é do David Yates. O filme é realizado pelo David Yates. Logo, é o David Yates que tem mal nessa decisão. O Steve Claus faz o guião como lhe apetecer e depois sofre as alterações do estúdio e Exato. Do realizador, porque podem ver no que ele disse recentemente em relação ao guião dos Talismãs da Morte, que eu já disse há bocado, é que ele fez o guião, mas disse que foi muito complicado porque tem cortado, não tem sido ele, são outras pessoas a cortar. É o David cenas Yates. Do filme. Tem que ser o David Yates, porque o David Yates é que decide. E ele falou, por exemplo, em relação ao Bill. Ele falou em relação ao Bill, por exemplo, que nunca meteram no filme, em filme nenhum, e agora ele não sabe como é que vai introduzir nos Talismãs da Morte, não estando no Príncipe Misterioso, porque nunca o aceitaram. Mas deve ser uma chatice para ele, porque ele tem que arranjar uma maneira de dar a volta. Exatamente, mas como? Por exemplo, como é que vão fazer em relação ao casamento? Que é uma das cenas mais importantes dos Talismãs da Morte. Todos são importantes. São. Eu não, pronto, nós já discutimos isso, mas não, também não sei realmente o que é que eles vão fazer. Nem o que é que eles pretendem fazer. Mas vamos ver então. Quanto à Pedra Filosofal, outra coisa que se nota bastante é a participação dos professores. Porque se nós repararmos, A cada filme que passa do Harry Potter... Cada vez mais temos ligação com as aulas. Não é só as aulas. Cada vez os professores têm menos falas. Se repararem, o Snape, a McGonagall... Às vezes até mesmo o Dumbledore. São os que têm mais falas dos professores. Sim, mas reparas, na Ordem da Fênix... O professor de encantamento, o... Flitwick. Tem aparecido cada vez menos. Sim, sim. É interpretado por Warwick Davis. Sim, sim. Tem aparecido cada vez menos. A Madame Hooch apareceu no primeiro. Ah, sim. Essa não apareceu mais. A professora Sprout apareceu também no segundo. Uhum. E não a temos visto mais. Os únicos... Agora lembrei-me de outra única que tem aparecido... Os únicos que têm aparecido mais vezes é a professora Trelawney, a professora McGonagall e a professora Snape. É verdade. Mas eles no primeiro filme, eu adorei a entrada do Snape. Eu adorei. Interpretado pelo Alan Rickman. Sim, o Alan Rickman eu acho que é um ator fantástico. A começar pela voz, porque ele tem uma voz que impõe respeito, eu acho. Eu acho que se o visse à minha frente e se ele falasse para mim, eu acho que ficava cheia de medo logo. Porque ele tem uma voz mesmo. Mas agora, o que cada vez menos temos visto nos filmes é as aulas. As Sim. aulas têm sido muito... Que é uma parte muito interessante. É das mais interessantes em Hogwarts, é as aulas. Porque não é o que nós estamos habituados. Português, matemática, inglês e por aí fora. Não. É encantamentos, poções, transfiguração, defesa contra as artes das trevas, runas antigas, história da magia. Não são coisas normais. Podiam incidir mais nessa parte. Além de que nunca incidiram nas outras disciplinas. Na história da magia, na... Cuidar com as criaturas mágicas incidiram só por causa do Hagrid, não tem salientado muito essa parte das aulas. Sim, eu também adorei o facto do Hagrid se tornar professor. Mas isso é só no Prisioneiro de Azkaban. Outra das minhas professoras favoritas é a McGonagall. Porque eu acho que ela consegue ser muito querida, mas também muito severa ao mesmo tempo. Ela consegue pôr as coisas na ordem. É, mas também a única vez que mostram esse lado dela é na Pedra Filosofal, quando ela entrega Animus 2000 ao Harry. Sim, mas ela no fundo, eu não, pelo menos na Câmara dos Segredos também, pelos livros consegue-se notar que ela se importa bastante e que gosta Harry. Muito. Ah, e no Cálice de Fogo, por exemplo, quando o Harry vê o Nick quase sem cabeça e o... Como é que se chama o outro, que também é petrificado, o James? É o James, é dos Hufflepuff. Ah, sim. Que quando ela tenta desculpá-lo, mas não pode, leva-o à pessoa de Dumbledore. É outra das coisas. Sim, mas eu estava-te a dizer uma cena no Cálice de Fogo, em que o Dumbledore está a decidir o que é que há de fazer com o facto do Harry ter escolhido. E ela não quer que ele participe. Exato, ela não quer porque ela diz assim, vamos oferecê-lo como isco. O Potter é um rapaz, não é um pedaço de carne. E no Prisioneiro de Azkaban, quando ela fala com o Cornelius Fudge e com a Madame Rosmerta, sim, no bar, que falam sobre o Sirius e sobre o Harry, ela mostra-se muito preocupada com ele. É, realmente, eu acho... Acho que é uma personagem mesmo... É interessante. É uma personagem interessante. Também ficamos a conhecer no... E a Maggie Smith interpreta muito bem. Sim, sim. A Maggie Smith é excelente. É uma excelente atriz. Já tem vários anos de carreira. E combateu recentemente cancro da mama. Exato. E nós tivemos muita pena que ela tivesse tido cancro. Mas graças a Deus ela conseguiu ultrapassar tudo. É uma grande mulher, obviamente. E pronto, eu estava a falar que também ficamos a conhecer na Pedra Filosofal o Neville, que evoluiu muito ao longo dos filmes mesmo. E que ainda está, a maior evolução ainda está para vir. Exatamente. Nos Talismãs da Morte, ele ainda mostra quem realmente é, porque ele está sempre na dúvida se será mesmo um Gryffindor. Porque se calhar a equipa mais adequada para ele tinha sido os Hufflepuff. Mas ele é um Gryffindor, ele acaba por se revelar ser bastante no último livro. Eu gosto e na Ordem da Fênix também. Ele é sempre tão marginalizado pelo Slytherin que às vezes já me apetece, não sei, às vezes apetece-me bater na televisão quando os Slytherin estão a tentar fazer mal. Sim, porque nos filmes não aparece, mas por exemplo na Pedra Filosofal ele várias vezes é vítima do Malfoy que sim. manda o feitiço de lhe atar as pernas. Sim, sim. Coitada. Essa cena aparece, mas é nos DVDs, nas cenas extras. Se vocês tiverem os DVDs em casa, se forem às opções especiais, tem lá as cenas cortadas e há uma cena em que o Neville, o pobre coitado, aparece com as pernas presas por um feitiço que o Malfoy lançou. Mas pronto. Bem, é tudo. Por agora vamos passar a uma música da Rihanna, que se chama Disturbia. Por isso, vemo-nos já a seguir. What's wrong with me? Estamos de volta ao Pod Newscast. A música que acabaram de ouvir foi Rihanna, Disturbia. E vamos agora começar a falar sobre um dos melhores atores da Harry Potter, um dos mais conhecidos, pelo menos. O ator que interpreta o próprio Harry Potter, Daniel Radcliffe. O que é que nos tens a dizer sobre o Daniel Radcliffe? Muita coisa. Antes de mais, queremos dizer que o João está em linha e que nos vai acompanhar agora durante a biografia de Daniel Radcliffe. Gostou, ouvintes. Pronto, queres começar tu ou começo eu? Como é que és fazer, João? Começa tu, Francisco. Pronto, Daniel Jacob Radcliffe é, como todos vocês sabem, um ator britânico que desempenha o papel de Harry Potter nos filmes da saga. Nasceu em Londres no dia 23 de julho de 1989. Fez anos há pouco tempo, como podem ver, e foi desde novo que manifestava interesse por ser ator e estreou como tal no filme David Copperfield, onde desempenhou o papel do jovem David Copperfield para a estação de televisão CNN. Depois também desempenhou o Alfaiate do Panamá. E um dos produtores do filme era o David Heyman, que também é produtor dos filmes Harry Potter. E este já andava há algum tempo à procura do Harry. Assim, durante uma peça de teatro, vocês podem ver em várias entrevistas que o David várias vezes afirma isto, e ele não conseguia tirar os olhos do Daniel. Pronto, João, o que é que achas do Daniel Radcliffe? O que é que achas do desempenho dele nos filmes de Harry Potter? Eu acho que ele ao longo dos filmes tem evoluído muito, muito, muito, principalmente porque tem atuado com atores muito bons como a Imelda Staunton ou o Jim Broadbent, que interpretam a Uma e a Logan, respectivamente. E ele próprio diz que tem evoluído muito, que tem aprendido mesmo muito no mundo do cinema com esses atores, e eu acho que realmente o desempenho dele é muito, muito bom nos filmes. Eu também acho que ele ainda pode evoluir um bocadinho, porque claro, ainda tem os dois últimos filmes pela frente, e acho que isso vai ser muito bom para ele. Eu acho que ele tem uma longa carreira pela frente. Eu acho que a peça Echoes, agora na Broadway, que foi um grande passo, vai ajudá-lo a melhorar para os Talismãs da Morte. Acho que sim. Sim, também acho que sim. Pronto, e é assim, eu acho sinceramente que o Daniel é perfeito para Harry Potter, mas no início eu acho que ele não demonstrou ser assim um ator por aí além. Mas agora, principalmente no quinto filme, ele evoluiu mesmo muito o esforço que ele fez. Porque assim, o Harry está muito revoltado no quinto filme e no quinto livro, e ele teve que desempenhar o papel dessa maneira. Teve que interpretar um Harry furioso. Eu acho que isso não é um papel fácil. É. Então, antes da Ordem da Fênix, ele já tinha o December Boys, que foi um dos filmes, na minha opinião, não sei quem já ouviram, é um filme bom. E o papel do Daniel está muito bem, está a representar muito bem. Depois veio da Ordem da Fênix o My Boy Jack para a televisão. Esse ainda foi melhor, na minha opinião. Ainda foi uma interpretação mais forte. E agora, em 2009, ou antes ou depois dos Talismãs da Morte, ele ainda não estava certo. Vai gravar o filme Journey, onde vai interpretar o jornalista Dan Elden. Mas não nos podemos esquecer da peça de teatro Ecos. É, foi que, assim, eu nunca vi a peça de teatro, obviamente, nós vivemos em Portugal. Mas quem viu diz que ele tem um desempenho fantástico que nunca se viu no Daniel Radcliffe, que está também excelente. Atuar numa peça de teatro e atuar para um filme é diferente. É muito diferente. E ele tem mais pressão no teatro, acho eu, porque é na altura. Pronto, o Daniel também é assim, tem evoluído, não é um ator por aí fora, mas tem evoluído muito, ganhou alguns prémios. Temos de destacar a indicação aos MTV Movie Awards de 2002, logo ao início da sua carreira, para a melhor revelação masculina por Harry Potter e a Pedra Filosofal. Depois tem vários prémios, o Sci-Fi, o Dutch Kids Choice Awards, que ele é muitas vezes nomeado para os prémios juvenis, e pronto. Não tem assim grandes prémios, mas é um ator que tem melhorado muito, e não é pela quantidade de prémios que vamos medir a qualidade dele. Sim, exato. Ele chegou a ganhar prémios onde celebridades e atores como o Johnny Depp participavam, e ele acabou por lhes passar à frente. É. Outra coisa muito mentira que já podemos ver numa entrevista também é que o Daniel, na gravação do primeiro filme, mudou a linguagem do telefone do Robbie Coltrane, que interpreta o Hagrid, para turco. Ele, porque acho que ele, juntamente com o Rupert e Emma, criam um ambiente muito bom, porque nos textos eles criaram uma química muito boa à frente das câmaras para, como o trio principal, e criam muito bom ambiente nos sets dos filmes. Eu adoro o trio, acho que eles são mesmo... Eu sempre que leio os livros imagino sempre eles os três a serem o Harry, o Ron e a Hermione. Exatamente. Pronto, João, queres dizer mais alguma coisa? Sim, eu penso como vocês, e acho que os filmes que eles interpretam fora da saga, como por exemplo a Emma, o Ballet Shoes, o Rupert, o Driving Distance, etc., acho que os ajudam muito a crescer como atores, porque incluindo estes filmes, mais os filmes da saga, eles tornam-se mais adultos e crescem no mundo de cinema como adultos. Eu acho que isso é muito bom para eles, devido ao desempenho que eles vão ter de fazer nestes dois últimos filmes da saga. Sim, tens toda a razão. Pronto. E acho que ficamos por aqui. Agora vamos passar a minha música favorita de todos os tempos, que é Phil. Do Robbie Williams. E vemo-nos na próxima emissão do Potter Newscast. Esperamos que tenham gostado desta primeira emissão. Nós tentamos dar o nosso melhor. Divertimos-nos muito. E pronto, cá estamos na próxima emissão. Obrigado por nos ouvirem. E visitem muito o Potter News. Isso sim. Claro, visitem e comentem muito. Exato. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. Too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love in the rafter. I cannot get enough. There's a hole in my soul. You You can see it in my face. It's a real big place. Not sure I understand.